Estamos chegando pela grande rede Atlântida, Rádio do Planeta, com o Pretinho Básico. Estamos chegando com Coca-Cola, comemore do seu jeito. Verão Colombo, muito mais pra você. Nova skin, um cervejão, se beber, não dirija. Como vão os amigos do Pretinho Básico, queridinhos? Bem, Potter, tá bem, Potter? Muito bem, tá aí, Potterzinho, beleza? Na boa, tá tranquilo, querido camarada? Estamos tranquilos. Fala, Cajezinho, tu tá bem? Tudo firme bem. Firme e forte? Firme e forte, tudo coisa certinho. Boa. Marcos Pianjas, toda foi dormir vida. Cedo ontem, Marcos fui dormir Pianjas. Cedo, uma cara boa. Tô melhor que o Porã. Coisa boa. Qualquer pessoa é melhor que o Porã. Não faz o assim. Zé Pagodinho tem mais saúde que o Porã. Eu tô melhor que o Porã novo, que o novo Porã. Sim, o Porã sim. Que não bebe, que não faz nada, eu tô melhor que ele agora. Tá. Aliás, olha Porã eu aqui. Aliás, bom, vou cumprimentar o Maurício Amaral. Oh, que bom, beleza, Amaralzinho? Tudo bem. Tranquilo. E o homem colorado, que é a estrela móvel não do é Pretinho assim, Básico cara. De hoje. Lele, lele, lele, lele, lele. Alta tocar esse som cara, aqui, meu. Essa saudação, do planeta, meu. Imagina. Essa saudação tá se especializando por começar com uma batida bem rock e embalada mas sambão. É a batida que... Vocês não entenderam ainda Monoboco, todas Monoboco. As estrelas móveis a gente começa não, com essa batida. Não, é só o Davi e a Rodaica. O Exalta... É quem falta. Né, não, mas peraí, o KG não tá errado. E também não tá errado colocar essa batida antes do Lelê. Presta atenção. É. Tum, tum, tum, tum, Lelê! É música, é música. O Exalta ainda vai cantar aquela outra pro Lelê. Obrigado, cara. Lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê. Ó, também dá, também. É uma quantidão. Eu já tenho um repertório vasto de músicas que podem ser usadas. Tinha que subir ao palco, hein? Não, tinha que o Lelê tinha que subir no show do Exalta, tinha que subir ao palco. Não. Tinha, a galera ia vir abaixo, meu. Vamos fazer. A galera não. E o Thiaguinho, pô. Vamos começar a preparar o Lelê às 5 da tarde. O Lelê que é o responsável. Um funil na boca dele e vão preparando ele. Ele que é o responsável brasileiro pela música emo. Inventou a música emo, empresariou a música. Parabéns, Lelê. Vamos com calma, cuidado. A audiência desse programa é gigantesca. Aí tu fala um troço desses, vai os caras saem falando por aí. Tem três ou quatro que não entendam. Mas é que tem um monte de gente que às vezes. É que o Lelê lançou a Fresno, pra quem não sabe. Foi o primeiro empresário, o cara que cuidou dos guris. Peraí um pouquinho. Então, ele é culpado. Só um pouquinho. Eu gostaria de pedir a palavra nesse momento para fazer um certo e rápido esclarecimento. O Lelê lançou a comunidade ninjitsu. Cachorro grande. Ultra me ajuda. Man. Ultraman. Tequila Baby. Me ajuda, Lelê. É vai. Bom esse Lelê. Fresno. Topas. Topas e do You Like mais recentemente. Topas e do You Like Paulinho mais Neves. Recentemente. Agora, Paulinho Neves. O Paulinho Neves é um cachorro cara, grande, é um já falei? Já. Quem mais? Bideobaldi. Não, a Bide, infelizmente, nunca passou pelo meu escritório. Acústicos Vavulatos. O Acústico já passou pelo meu escritório, Caetano mas não foi Veloso. Lançado. A gente tá sim. Falando de bandas que eu lancei. Gilberto Gil começou o trabalho. Gilberto Gil Básico passou pelo teu escritório. Raul Seixas. Não, a gente não se acertou. Quase passou. A gente não se acertou. Não se acertou as luvas. Agora fica claro, então, quem é o Lelê, o que representa para a música esta criatura. E por que ele está aqui conosco? A gente faz, cara, pra quem não conhece, né, cara, eu tenho uma empresa que cuida disso. Faz propaganda, teu. Não, cara, mas deixa eu explicar. O cara vai ter uma empresa, porque daí, não, cara, porque daí as pessoas perguntam assim, o Lelê tá no Pretinho Básico, tem as bandas dele lá no palco do planeta. Sempre tem uns cornetinhos. Só que os caras não pensam no trabalho que a gente faz durante todo ano. Há anos, para, né, há anos, todo ano, pra poder chegar em espaços como esse do planeta. Então vamos com vamos calma. Vamos combinar também, tu trabalha com banda boa também, né? Exatamente. Trabalhasse com um monte de banda ruim, não ia estar no planeta. Eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou escrever, eu vou trazer aqui no próximo programa a quantidade de bandas vai tweetando. Que eu já coloquei nos palcos, todos os palcos cara, do planeta. Beleza. Boa, Lelê. Pra gente fazer um histórico. O sucesso é cheio de pai, né? O sucesso tem muitos pais. O fracasso é um órfão. É. Queria só falar rapidamente. É sucesso. Lelê, todo mundo diz que lançou Ultraman. Lelê é um deles. Negativo, mas é que... Tem uns oito que lançaram a comunidade. Por falar em sucesso, vocês já viram um novo comercial da Nova Skin? Isso aqui não é merchandising. Não é merchandising, é só uma exaltação mesmo ao novo comercial da Nova Skin. Qual que é? O elenco do novo comercial da Nova Skin, vocês já viram, cara? Não. Puta, vírus no VTV, então. Maravilhoso. Cara, e eles fizeram. Eu acho que foi no comercial do Big Brother domingo, não foi? Foi. Que eles pegaram dos 6 espaços comerciais. Fizeram um filme inteiro. Tipo, eles fizeram assim, ó. Vinha um, aí vinha outro. Aí vinha outro da nova skin. Aí vinha outro, depois vinha outro. Não, chega mais a eles. Eles vão chamando. Vai chamando a Cléo Pires, vai chamando lá aquele ator da Globo também que fez Passione agora há pouco, o italianinho aquele. O Tony Ramos. Maravilhoso. Não, o outro. Loiro, ruivo. Daniel Oliveira. Francisco Coco. Não. Bom, vamos aos destaques comentados do Clique RBS aqui nesta terça-feira, 1 de fevereiro de 2011. Não dá pra falar com você, não. Dia do publicitário. Hoje é dia do publicitário. Gostosa. O publicitário eles praticamente pagam o nosso salário. O publicitário é a pessoa que escolhe a Atlântida para investir a verba de seus anunciantes e tu chama os caras de bicho. Não, esse é o publicitário inteligente. Lelê, amor. Tem uns outros que... Não, assim, ó, não tem como não escolher a Atlântida. Eu não vou falar mal da empresa, cara, mas tipo assim, ó, tem uma empresa que anuncia nos jogos da Copa da Inglaterra, no canal ESPN, e eu sempre vejo, aí tem as propagandas da Heineken, que são maravilhosas todas. Sim. E tem uma outra empresa, cara. Que é dos campeões também, a Heineken. Cara, mas a propaganda, ela é ridícula. Ridícula. Aí, tipo assim, daí tu vê aquele negócio assim, a propaganda é ridícula, e depois já entra... Não, cara, eu não falei o nome da empresa. Mas é que só sobrou uma. Eu só tô dizendo que tem vezes que tu vê uma propaganda ridícula seguida de outra genial. É isso que eu queria dizer. Tá neste caso, eu não vou falar o nome da empresa. Deixa eu falar da genialidade desta propaganda da Nova Skin, então, que está conosco aqui no Pretinho, está conosco no Planeta. A genialidade da Nova Skin é que depois que desfila todo o elenco, como eu já falei, Cléo Pel, não vou lembrar dos caras agora aqui, tá? Daqui a pouco... Samuel Rosa do Sky. A Ivete Sangalo diz assim, até o Zeca veio! Aí tu fica pensando, antes de aparecer o Zeca, o quê? O Zeca Pagodinho agora em outra cerveja? De novo, o Zeca Baleiro. Demais. E ele chega cantando, meu brush, com índice de 46% de renovação, os 513 deputados federais eleitos em outubro de 2010 foram empossados nesta manhã na Câmara. Após a posse, se inicia a movimentação para formar os blocos parlamentares que vão definir a distribuição dos cargos. A eleição do novo presidente está marcada para as 18 horas hoje. A pergunta que tem que se fazer hoje, em quem você votou para deputado federal? Quantos deputados são? Eu posso dizer, eu anulei. 513. Eu 513. Os 513, 59 estão ou viveram ou passaram ou estão passando por processos judiciais. Criminal. 10% deles. Mas a maioria da população já não lembra quem ela colocou, quem tá tomando posse hoje, quem votou. É nem verdade, lembra. Maurício Amaro. Essa é que é a tristeza do Brasil, cara. O meu deputado não passou. A ONU. Nem lembra em quem votou. Cara, eu só queria lembrar vocês que tem uma pessoa na propaganda Nova Skin que não dá pra esquecer, cara. Débora Seco. Muito seca. É, boa também. Eu não tô aplaudindo, eu acho ela muito seca. A ONU informou que 300 pessoas já morreram nos protestos no Egito. Muitos saíram de seus hotéis e foram lá ver. Vamos ver os protestos no Egito. Puf, morreram. A crise política. Tem um milhão de pessoas na rua e 300 morreram. Por isso que boicotaram a internet lá. A crise política no Egito levou a empresa gaúcha Marco Polo a suspender suas atividades no país até que a situação se normalize. De acordo com a assessoria de imprensa da empresa, a fábrica de ônibus está parada desde sábado devido aos toques de recolher. Também a falta de energia e de matéria-prima impede que a Marco Polo abra suas portas para trabalhar. E pode atrapalhar a chegada do petróleo no Ocidente, né? Porque o petróleo vem do mundo árabe e passa exatamente pelo canal de Suez, que passa pelo Egito. E como a zona ali está conturbada, os navios podem não passar e pode escassear o petróleo no Ocidente. Todas essas preocupações, evidentemente... No fim das contas, vai aumentar o preço da gasolina. Vai aumentar o preço da gasolina. Viu? E todas essas preocupações... E você que não tem carro flex, se ferrou. Quantos habitantes tem o Egito, você sabe? Não tenho a mínima ideia. Mas é bem menos que o Brasil, né? É bem menos que o Brasil. Dá uma olhadinha aí no Google, Maurício Amaral. Se comparar tudo com o Brasil. Não, aquele time que jogou contra o Inter diziam que tinha 40 milhões de torcedores. Al-Ahly. Deve ser umas... Não sei quantos. Não, cara, é só pra 83 gente milhões. Só pra gente simplificar, cara, que é um país bem menor que o nosso, né, cara? Mas 83 milhões é muita gente, sim, cara. Mas... Metade do Brasil. Quase três argentinas. E olha como é que as pessoas, né, reagem ao que não tá certo, não, né? Não, é uma ditadura. O Brasil não, também, cara, já passou por ditadura, também já reagiu tudo violentamente. Bem, mas eu só tô dizendo que, também, pelo menos, o... É outra época, mexe, né? É outra época, não tem A gente como. Já teve aqui a galera, cara, se mexendo há pouco tempo atrás. Sim, numa ditadura, contra não, uma ditadura. Não, cara, agora no Collor. Não, agora não, né? Não é então não, agora. Agora há pouco o Lula. 20 anos. Entrou no governo. 20 aninhos ali. Que dureza, né, mano? Não tem muito o que reclamar. As fortes chuvas que atingiram Santa Catarina nas últimas duas semanas provocaram estragos em pelo menos 86 municípios. Desses, 71 estão em situação de emergência e um decretou estado de calamidade pública. Boa. Até a note de segunda-feira, 840 mil pessoas, 13% da população de Santa Catarina, foram afetadas de alguma forma por enxurradas e deslizamentos. Exatamente. Florianópolis, Almir, teve o maior número de pessoas afetadas, cerca de 200 mil pessoas, seguida de Joinville, com 150 mil, e Criciúma, bem pertinho de nós, Criciúma, com 115 mil pessoas atingidas. Qualquer chuva em Florianópolis já tira todas as lajotas das ruas. Impressionante, cara. Essa que é a verdade. E a prefeitura, onde é que tá? Não sei. Vai dar um beijo da Palmeira na beira-mar norte. Tô botando frutinha. Ah, mas isso também tem que ser, né? Não pode ser. Eu vou nas duas frentes, né? Eu vou relatar. São duas coisas diferentes, ok? Eu vou relatar, assim, eu tive na quarta-feira, quando começou a chuva lá em Floripa. Mas cara, onde é que tu tava? Eu tava no Iguatemi ali. Tava no Iguatemi. Hã? Onde é que tu tava hospedado? Tava hospedado em Jurerê. Jurerê o quê? Praia. Jurerê Nacional? É, Jurerê não Nacional. Não interessa. Você que faz o mesmo caminho pra chegar. No... Era Jurerê o quê? Era regional. Jurerê, cara. Jurerê Internacional. Não enche o saco, Almir. Tu reclamasse, vida tava ruim. Eu quero dizer o seguinte, cara. Chuva. Eu nunca havia visto voo a Florianópolis desde 1984 e nunca tinha visto chover tanto. Sei que choveu, mas eu nunca tinha visto chover tanto a ponto do riozinho ali do Iguatemi transbordar, cara. Isso é impressionante, velho. Isso é lixo. Isso é tradição. Isso Santa é lixo. Mônica. Santa Mônica. Não, isso são edificações em cima do mangue, cara. Santa Mônica é um bairro feito em cima. É um monte de coisa. Mangue. Aí é um eles invadem o mangue, aí depois reclamam. É construído em cima de mangue. Mas é lixo também. Aí depois reclamam, Que entopem o escoamento. E aquelas casas tradicionalmente, cara, assim, ó. Carro com a roda coberta. Roda do carro coberta. Ali é água, ali não tinha que ter cimento. Fui no mangue catar lixo, pegar caranguejo pra dançar com o urubu. Que triste, cara. Mães são mais rigorosas com as filhas mulheres. Uma pesquisa realizada por um dos maiores portais ingleses de orientação familiar constatou que as mães são mais críticas com o comportamento das filhas do que com o dos filhos. De acordo com as respostas, 21% das mães admitiram que são mais duras com as meninas contra apenas 11% das que disseram o mesmo em relação aos garotos. Além disso, 22% delas afirmaram fazer vista grossa a certos atos dos meninos. A reprodução dos conceitos machistas ocorre sem a percepção das mães. Em uma palavra, Édipo. Que vem na proteção maior às meninas, uma forma de preservá-las. É porque a menina é a joinha, e né? E ela tá mais exposta, né? É, exatamente, cara. É a joia da pérola. Ele pode sair de casa às 9 da noite pra ir comprar uma coca na esquina. Tu não vai mandar tua filha mulher fazer isso, né? Não. É, essa é a prática, né? Tu manda o teu guri. Ô, guri, ô, Luciano, vai lá e pega uma coca pra nós na esquina. Aí tu não vai mandar. Como eu não tenho guri, né? Eu mando a guria mesmo, né? Se eu tenho filha, pô. Tem um amigo nosso que mandou a Lona pra cigarro e cachaça. Eu mando comprar cigarro, sempre volto uns dois crivos sem na. Crivo, que isso, aparece. Mano, faz assim, idiota. Primeiro que tu não fuma. O maço vem com dois a menos. Cadê o cigarro, Anitta? É, o moço pegou. Quando que ela começou a fumar? E um bafão horrível. Eu saio pra comprar cachaça trema-pé. Cheiro no cabelo. Cachaça. Ela nem brinca com isso. Só fuma cachaça e cigarro. Esse lance que o Potter falou. É uma história surreal, cara. Que tem um amigo nosso que, por uma dessas coisas da vida, que tava pegando a Luana Piovani. Em tempos clássicos dela. E aí, cara, eles estavam reunidos ali no apartamento de um amigo nosso, assim, e aí alguém tinha que buscar cerveja e tal, tinha acabado a cerveja. E aí o cara disse, vai lá e tal. E ela, eu vou. Ela foi ali. Cestinha na Independência. Ali. Aí ela entrou num barzinho daqueles, assim, que tem aqueles botequinhos, que tá os caras tomando. Cara, e foi ali, comprou 12 latinhas pro cara. Eu fico imaginando. Não, foi garrafa. Ela trocou as garrafas, levou os cascos e trocou as garrafas. Luana até Piovani hoje fez isso. O cara não se recuperou. O dono do boteco teve que vender. O boteco tá internado. De palmas pro cara que mandou a Luana Piovani. Abraço pra ele. Não, a humildade dela de aceitar. É, porque tu mandar a mulher fazer uma coisa, ela aceitar é outra completa. E aí tu fica imaginando o bebum, aquele que tá ali no bar assim, aí entra a Luana Piovani e tu fica olhando pro teu trago, olhando pro Luana Piovani. Não, tô bebendo demais. É, foi embora. Nem sacou que era a Luana Piovani. E aí tu conta pros amigos, cara, eu tava lá no bar e entrou a Luana Piovani. Eu disse, tá! A Luana Piovani com 6 cascos. Uma salva de palmas esse nosso amigo. Nome de ilha. 1:16, eram estes os destaques comentados do Clique RBS. Marcelo! É verdade, amigo, uma sociedade em conflito. Não tô falando do Egito, não, tô falando do Brasil. Do Brasil, Marcelo. Brasil está em conflito. Guerra social, civil. E o que, civil, que o governo faz, Marcelo? Governo ri da sua cara. O que o governo tá fazendo agora, Marcelo? Tá assumindo, tá começando a trabalhar agora. Que dia hoje? Primeiro de fevereiro, estão começando a trabalhar. Tá véspera de feriado, né? Sexta-feira não vem ninguém. Sexta-feira ninguém vai trabalhar. Não, nem quinta, né? Amanhã é feriado. Vamos emendar, tenho que ir para minha zona eleitoral. As bases, vou visitar a minha base, levou até o meu colégio eleitoral. O que se aprende no colégio eleitoral? Boa, aliás, amanhã você que mora em cidade. Esse é o meu espaço! Esse aqui é o meu espaço! Você! Você que ficou em Jurerê Internacional uma semana! Querer me ensinar o que passa a sociedade brasileira! Me emociono! Eu me emociono aqui nesse programa. Incrivelmente emocionado. Amanhã é feriado. Fica emocionado. Amanhã é feriado, Marcelo, para cidades que são banhadas por águas. Entendeu? De rio e de mar. É verdade. Certo? É verdade. Porto Alegre. Florianópolis. Florianópolis não tira feriado. Como não? Florianópolis optou por tirar feriado no aniversário da cidade. Ah, ok. Um homem de 32 anos sobreviveu à temperatura de menos 5 graus em um banco de um parque em Varsóvia. Ah, lá em Varsóvia é assim, então. Por causa da grande quantidade de álcool no sangue. Porque ele bebeu demais, ele sobreviveu. Alô, Porã! Bebeu demais e acabou sobrevivendo o homem em Varsóvia. Mais uma vez a bebida salvando a vida das pessoas. Né? Foi encontrado apenas de cueca e tinha quase 30 vezes o limite legal de álcool no sangue. Nossa senhora! O que, segundo os médicos, pode tê-lo ajudado a sobreviver. O álcool salvando vida. A vice-primeira ministra belga comete gafe e faz gesto obsceno na TV. Durante debate acalorado, ela mostrou o dedo médio em vez do dedo indicador, mas do outro dedo médio para o concorrente. Lá na Bélgica. Ah, lá na Bélgica é. Mas lá é outra cultura. É outra cultura. E a notícia mais importante do dia: um dono de um bar em Joinville levou 3 tiros por causa do preço da bebida. Suspeitos teriam achado a bebida cara demais, a cerveja. 2 homens chegaram numa moto, pediram cerveja. Quanto é que tá? 8 pila. Bum, bum, bum. Tá, vamos pagar como? Pagar dinheiro. Não, quero no crédito. É no dinheiro, querido. Crédito. Não. Pá, pá, pá, pá. Mais tarde voltaram e pediram outra cerveja. Não, quanto não. É que tá? Não atiraram. R$8. A garrafa de Nova Skin. Essa é aquela piada, né? Que chegou o cavalo, né? Cavalo chegou e pediu uma cerveja. Ah, desculpa, seu cavalo, mas o senhor que entrou caminhando aqui, falando... Sim, né? 8 pilas cerveja? Não. Tu não lembra da piada. Brasileiro. Eu botei parênteses e reticências no meio da piada. Era isso, Marcelo. Eu não quis nunca pegar. Tinha visto um cavalo. Eu não quis falar toda a piada porque ia atrapalhar o momento do Marcelo. Mas deixa eu falar, o dono foi até o freezer buscar a cerveja quando levou 3 tiros nas costas. Nas costas. São os covardes. São covardes. Obrigado, Marcelo. De nada, Pikachu. Participação aí, tá? Valeu, querido. Volta logo mais às 6, tá? Às 6 horas estou de volta. Obrigado. E durante a programação. Também. Vai daí, Potter. Agora sim, uma piada oficial. Piada do Potter. Apoio. Absorventes Xoxó. Agora Xoxó tá na promoção. Opa. Essa aqui vai pro Mário Cherubini e a Cláudia, que são de Nova Prata, moram em Porto Alegre, no bairro Tristeza. e gostam do programa. O cara foi comprar um passarinho e aí perguntou pro vendedor: como é que eu descubro qual é o passarinho macho e a passarinha fêmea? É muito fácil, você vai ao quintal da sua casa, cava um buraco e cata umas minhocas. Sim, sim, daí? Daí você leva as minhocas para o passarinho comerem. A passarinha fêmea só come minhoca fêmea. O passarinho macho só come minhoco macho. Ó, viu, tem gente rindo. Qual é a diferença da minhoca fêmea e minhoca macho? Ai, na parte 2 da piada. Na parte 2 da piada. Seis da tarde. Seis da tarde. Vai, KG. Vai, minhoca garotinho. Tem... Minhoca não, minhoca. Acho que não. Osso. Hermafrodita. É, não tem osso. É minhoca já é macho fêmea. É buba. Buba. Buba. Minhoca, se tu corta no meio, sai uma minhoquinha pra cada lado. Assim. Não. Pô, isso me lembra a história do Joãozinho, né, cara? Quer fazer que dureza. Faz uma piada com reticências também no meio. Assim. Que dureza. Parênteses. Quer que eu fale a piada? Pô, não é piada, né? É uma história triste. É. Estava um menino acocorado com uma latinha, uma tampa de latinha de ervilha na mão, fazendo rec, rec, rec, rec, rec no chão. Aí aproximou-se um senhor, viu a cena, o Joãozinho percebeu a aproximação do senhor, olhou para trás, para cima e falou: pronto, agora ela não tá mais sozinha. Ah, era a minhoquinha. Ah, ele transformou uma minhoquinha em duas. Eu gosto também daquela que o menininho tá tentando matar a formiga. Putz, errei. Aí a formiguinha fugindo. Putz, errei. Chega o padre e diz: isso é muito feio, meu filho. Você, Deus pode te castigar. Aí vem um raio na cabeça do padre. Bum, mata o padre. E lá de cima, Deus: putz, errei. Que isso. Mas vai aí, Cajezinho. E aí o garotinho chega pra mãe e pergunta: mãe, eu posso fazer uma pergunta? Faça, meu filho. Meu Deus, família chata. Mãe, por que que todo mundo na nossa família morre de repente? Mãe! Não, calma que não terminou. Aí o garoto corre pro telefone e liga pros bombeiros. Alô, é do corpo de bombeiros? Sim. Socorro, a minha mãe morreu de repente. É, e qual é o seu endereço, garoto? Aí o bombeiro era primo, aí o bombeiro saiu correndo. O bombeiro era primo, saiu correndo. Vamos cruzar lá, tá o jeito que morreu lá, não sei que, vão lá. Tá, mas aonde fica? Onde é que fica? Onde bombeiro? Fica? Onde fica? Bombeiro? Fala aí, Lelê. Cara, essa piada aqui eu já li ela 3 vezes. Ah, então não lê, Lelê. Vai tu, piadinha. Quem escreveu no, sobre o planeta no, na Zero Hora? Hoje o Armandinho. Tá legal o texto dele? Ser Planeta, o texto do Armandinho, assim, bem legal. Ser Planeta. Ele citou o Porã, porque o Porã citou o Armandinho. Eles estão ficando. Já passou ali. Não citou. Mas enfim, tá na Zero Hora de hoje. Cara, tu vê que músico não sabe escrever. O texto do Armandinho sobre o planeta. Três parágrafos só, Armandinho, não sabe escrever mais que isso. Que isso, maluco? É tipo minhas férias, redação, né? Não meu assim, planeta. Cara, para. Legal. Vai, então, vai. Cara, então, cara, dois amigos conversavam quando passa uma mulher e cumprimenta um deles. E aí ele fala assim: eu devo muito a essa mulher. Aí o outro assim: por quê? Ela é sua protetora? Não, ela é a costureira da minha esposa. Ah, e tu não entendeu? Não, cara. Deve dinheiro, rapaz. Lelê, tu é um loira, Lelê. Mais um. Tem um espanzinho aí, Lelê? Uma notícia importante. O sujeito vai ao médico reclamando de insônia. Quer dizer que o senhor não consegue dormir bem durante a noite? Não, doutor. A noite e pela manhã até que eu durmo bem. É à tarde que a insônia bate. Assim. Chega. Eu queria trazer um assunto bacana aqui agora. Vocês já ouviram? Quer falar, Amaral? Quero mandar um abraço. Bom, manda aí. Era pra VJ Julie Finkler, que tá de aniversário hoje. Sempre escuto o PB com a nossa colega Aline Wanger. Moram juntas, são amigas. Bacana. Obrigado então, pela audiência. E você que está de aniversário hoje, nosso parabéns, nosso beijo. Muito obrigado pela audiência. Guiguil, que tá lá na Suécia nos ouvindo. Guiguil. Tá gravando um disco, Guiguil. Grande figura diferenciada. Tá gravando um disco na Suécia. Pra quem não sabe quem é o Guiguil era nosso querido colega da Atlântida Blumenau. Coordenador da Atlântida. Coordenador, colega, né? Independente da sua função, ele era nosso colega e foi embora para a Suécia tentar a vida, jogar futebol, fazer música, está lá na Suécia morando, jogando bola e fazendo música. O que tu quer mais da vida? Sabe aonde que ele faz festa? Ele gosta de fazer festa no leste europeu, Ucrânia, Letônia, Estônia. Ele sabe muito, ele tá namorando uma russa. Ele é solteiro? Sabe muito. Solteiro, tá namorando. E além de estar jogando bola e fazendo música, tá pegando as suecas. Não. Ele tá pegando as estonianas, as lituanas. A sueca ele não pega. Mas não é tão fácil quanto parece, porque tem um frio desgraçado lá, né? Tem, sei lá, 6 meses de frio que não dá pra sair de Mas é por isso que as pessoas se querem muito lá. E o Kikiu joga muito, porque o Kikiu ele foi reserva de um time da 6ª divisão da Suécia. ganha mais que muito jogador aqui, né? Ô, meu, deixa eu trazer um assunto legal aqui que o John Dias mandou pra gente aqui. O famoso Dr. Kinsey, ou Dr. Kinsey, autor de Sexual Behavior of the Human Male. É um filme sobre esse cara. Comportamento sexual do macho. É o relatório Kinsey, é o nome do filme. Isso. Estudo que tem fundamentado tudo o que se diz sobre sexualidade masculina desde meados do século passado. Ele foi perseguido nos Estados Unidos. Muito preso, várias vezes. Foi na década de 60, as pessoas enxergavam nele um libertário. O Dr. Kinsey afirma em seu livro que o motivo pelo qual homofóbicos se opõem à homossexualidade é muito simples, Potter. Eu não sou homofóbico, cara. Atração, preconceituoso. O medo do crescimento da atividade homossexual. Aí, que você vê. Conclui o Dr. Kinsey. Por isso que foi perseguido. Que com menos homofobia haveria muito mais homossexualidade. E ele tá certo. Ao se, quer dizer, penso eu que esteja. Óbvio, né? Ao se remover a pressão social que reprime a atração pelo mesmo sexo, o desejo homossexual cresceria e se espalharia naturalmente em larga escala. Como era antes. Como era antes. Mas que barbaridade, ia chegar em Santa Catarina isso. Por outro lado... Filho da mãe. Você tirar essa pessoa? Demais, cara. Demais essa. Por outro lado, a heterossexualidade parece estar em baixa. Os vultuosos recursos investidos pela sociedade e a mídia na promoção da heterossexualidade, vide comerciais de cervejas até bancos, só pode levar a crer que essa é uma orientação pouco atrativa. Bah. E que a população tem que ser constantemente bombardeada com os valores heterossexuais para poder se manter neste rumo. Ou seja heterossexual. Então, né? Aos heterossexuais fica a dica. Continuem assistindo a comerciais de bancos e de cervejas. E aos publicitários o apelo. Tentem fazer comerciais menos atrativos aos homens. Este pedido é teu, Maurício? Não. Ou é do nosso John Dias? É dele. É dele, né? Porque... John Dias que é mais gay. Porque nós estamos... Eu tô adorando o comercial com a Ivete Sangalo, a Débora Seco e a Cleo Pires, né? Pois é. Cara, é que assim, eu vou falar um troço muito, muito pessoal, tá? Muito, muito pessoal. A mim, a homossexualidade não incomoda, em absoluto, muito pelo contrário. Prefiro muito, mas muito mais estar com meus amigos homossexuais inteligentíssimos do que com muitos heterossexuais babacas. É verdade. Eu vou além disso aí. Eu, pra mim, o que torna um cara babaca ou não é o que ele faz com o seu, com o seu corpo. Não. Eu não consigo. É o que ele faz com a sua cabeça, é o que ele pensa. Tem gay imbecil e gay inteligente, tem heterossexual imbecil e heterossexual inteligente. Ok, mas não, eu acho que não tem exatamente não é o que o heterossexual faz sexualmente falando. Eu tô falando que ele é um. Que o homofóbico é um imbecil pelo que ele faz com a cabeça, pelo que ele pensa. Ah. Concorda comigo? Sim, óbvio, mas eu digo que eu não difiro disso aí. Eu acho que é um preconceito teu diferir isso aí. Entendeu? Meu pensamento? Não. Porque, tipo assim, o cara sem preconceito, ele não consegue enxergar nem a separação. Porque não interessa pro cara se o cara é gay ou não. Aí não existe. Cara, o homofóbico, ele é um cara doente. O próprio nome já diz. Eu tenho preconceito contra ele o homofóbico. Tem uma fobia. Tenho. Não, e tu não vai escolher amigos homofóbicos. É. Eu, pelo menos, escolho os meus amigos de acordo com várias características e tal. Eu não vou escolher amigos que tenham preconceito, que sejam doentes. Que não possa sentar na mesma mesa com um amigo gay meu. Não vai ser amigo meu. Eu faço isso. Aí não vai ser amigo meu. Duas vezes. Senta. Diariamente. Vocês, né? O que me interessa pra sentar numa mesa com um cara é se ele vai pagar cerveja, né? Exatamente. Pelo menos dividir a conta com a galera. Grana é o mais importante. Claro. Vou dar uma dica de filme. Tem que ter estômago pra assistir, mas é um dos filmes mais gays que eu já vi na minha vida. Concorreu ao Oscar no ano passado, chama Single Man, um homem só, um homem solitário, com o cara que concorre ao melhor ator esse ano pelo Discurso do Rei, que é um dos mais indicados ao Oscar esse ano, não estreou no Brasil Colin ainda. Colin Firth, nossa, assim, Firth. Cara, é a história de um gay em luto. namorado de 13 anos de união morre. Morre. E acho que nunca tinha sido retratado isso, um homossexual em luto. Ele então, é viúvo. Além de toda a pressão social que ele passa por ser gay, ele também tem essa pressão emocional de ter perdido, enfim, o grande amor da vida dele. Mas professor Tatá também é realmente gay, cara, mas é um baita... Mas o homossexualismo tá em alta em Hollywood, né? Porque... Não, e no Brasil também. Maravilhoso, isso é ótimo. Os filmes que estão concorrendo é o filme do casal de lésbicas, né? Da Annette Bening e a... As crianças outra, estão ok. The Kids Are Alright. Isso, é. Julianne Moore. Maravilhosa, ruiva. Está concorrendo ao Oscar. Professor Tatá Pimentel, que é gay, né? Diz que a sociedade, na verdade... Ótimo, um beijo pro Tatá. Esse preconceito contra os gays é moderno. Ele é não moderno. É gay, é homoafetivo. É, ele começou com a organização da sociedade, a organização da burguesia na sociedade. É, tipo Revolução Industrial, ali também a Revolução Francesa, ali começou a se enxergar isso como uma coisa errada. A homoafetividade. E aí, obviamente, que a igreja abraçou a causa porque organizava em famílias e tudo mais, sabe? O professor falando isso aí. Porque antes, pode ver, Grécia, Roma, isso era bobagem. Ninguém dava bola pra quem fazia. Legal que todo gay tem uma história pra te convencer, né? Que gay é... É clá, clá, é clá, clá, é clá, clá. E aí, galera do PB, meu nome é Diego, sou de Canoas e estou vendendo uma geladeira. É uma geladeira Electrolux modelo RE28, 252 litros, branca novíssima. Compramos uma geladeira maior e como não precisamos das duas, estamos vendendo a menor. E a geladeira é ótima, econômica, queremos comprar o nosso primeiro carro. Estamos precisando do dinheiro para aumentar o valor da entrada. Tô pedindo R$400 na geladeira. Quem interessar, mande e-mail para vendogeladeira@yahoo.com.br. Joia! Olá, pessoal do PB, meu nome é Júlio, sou de Joaçaba, Santa Catarina. Preciso vender minha coleção de cervejas de 300ml. Opa. De quase 20 anos. Boa. Coleção está contendo 180 garrafinhas guardadas com muito cuidado desde 1992. Boa. Algumas unidades são de muito interesse de colecionadores como a Budweiser Czechoslovakia. Bem assim. É Tchecoslováquia. Sim, né? Sim, mas ela se escreve assim, né? Em sabia inglês, que né? A origem da Budweiser é tcheca? Não. E o cara, o americano que hoje fabrica, comprou a marca Budweiser e levou para os Estados Unidos. Mas a origem é tcheca. Que, aliás, é a cerveja mais... É a melhor cerveja do mundo, né? É a cerveja tcheca. Então, olha só, cara. Né? É a Budweiser Tchecoslováquia de 1953. Na época existia a Tchecoslováquia. E outras como os modelos diferenciados das Copas de 94. Motivo da venda, juntar dinheiro para dar entrada na casa própria. Boa, valor mano. Da coleção, atenção, R$25.000. Credo. Cacete, caraca. É, não, mas, mano, é o meu, mas tem gente que vai comprar frouxinho. Claro. Vendo coleção, colecal, né? Coleção cervejas, @bol.com.br. Vendo coleção cervejas, @bol.com.br. Demais, hein? Demais. Muito legal, demais. É bom ainda, né, gente? É bom. Brasil Online. Bate e-mail, bate servidor de e-mail, né? É antigo, né? O Júlio é antigo, né, cara? Do momento, exatamente. E aí, Almezinho, quem nós vamos vender agora aí? Hoje, hoje estamos com tempo, Almezinho. É mesmo? Estamos com tempo. Então vamos rapidinho. Vai, Almiketin, a L. Fetter e a L. Potter Associados traz até vocês. É uma holding. Agora mais um sócio, é isso? Exatamente. Quantos por cento tem nessa parada aí? 13. 13? 13. Tá bom, bom começo. Um bom começo. Bom número. Vale quanto a empresa? A empresa já tá valendo mais de 3 bilhões. De quê? Da moeda zimbabuana. Zimbábue. Dá uns R$2. Dá mais ou menos. Gente, olha só. Nós viemos até você para apresentar um novo produto. Turismo. Almir Turismo. Olha! Na Tunísia e Egito, gente. Um passeio excitante. É, como é que se diz? É tipo um pacote, só que sem hotel. Porque nosso querido Harry Potter, que vai fazer a viagem inaugural... Ele é o guia. Não precisa de hotel, gente. Né? Não precisa de hotel. Vamos para as ruas do Egito e da Tunísia. Uma barraquinha, né? Curtir esse momento histórico tão importante. É o camping do concreto. Viaje com Harry Potter. Eu gostei. Não, quero me mandar para o Egito mesmo. Vamos claro. Tentar, vamos pensar aí, de repente, até o fim da tarde. O e-mail é... O estagiário foi flagrado num cruzeiro para Cabo Frio, acompanhado do guri e dos executivos olha da RBS. Olha isso, cara! @ festinha selvagem, www.pornhub. Que beleza, cara! www.pornhub. Obrigado, Almir. 25 minutos para as duas, show do intervalo. A gente volta em seguida com o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência. Atlântida, Atlântida. Um dia vai pro ar. Um dia essas coisas que o Lelê fica falando. O dia que for pro ar, acabou o programa. Sim, é terrível, que todos nós estamos na rua. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo pela Rede Atlântida. Estamos com Coca-Cola. Comemore do seu jeito. Verão Colombo, muito mais pra você. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. 18 minutos pras duas, doutor Alceu. É papa mesmo. Ó, doutor Alceu, logo depois do senhor, vou informar aí mais uma banda que acaba de chegar, acaba de aterrissar no palco Pretinho com Vida. Mais uma, a gente vai aí, pô. Todo dia, cara. Todo a gente dia vai vendo assim uma brechinha, ó, sobrou 40 minutos aqui, pô, então vamos botar mais uma banda. Ó, sobrou mais 12 minutos aqui, né? Então vamos botar mais um comunicador pra fazer um som ali e tal. Parece que a balada é do Pretinho. É isso aí, velho, a gente tá todo dia tentando melhorar o planeta, velho, todo dia. Agora no Pretinho Básico, bola nas costas. Manda aí, doutor Alceu. Papá Petra no Brasil enfiou 5 no Chile, doutor Petra. Enfiou mesmo. Foi 5-1, o Chile tremeu. Não, mas olha só, meu, não foi assim, não. Primeiro, no início do segundo tempo, cara, o Chile meteu bola na trave, pressionou. E aí depois que abriu a porteira foi, mas não foi fácil, não. E a Argentina foi no Peru, foi no Peru. Em Arequipa, é. Perdeu, né, Dali? A Argentina perdeu, né, Dali? Perdeu, botamos duas bolas na trave, perdeu. Mas não tem nada a perder, faltou 4 gols lá no Itália. O Torres tocou o Chelsea pelo Liverpool, o Liverpool pelo Chelsea. Os caras queimaram a camisa. E aí os fãs do Liverpool queimaram as camisas do Torres. Esse não joga contra o Grêmio, então, amanhã. Se mudou. Não, esse é o Liverpool quente. Já tava feliz, hein, mano? O Torres não vai jogar, velho! O Havaí tem uma. Mais um contratado do Havaí. O Havaí tem uma sequência bem tranquila, doutor Petra. Vai pegar o Joinville e o Figueirense. Comigo é o clássico, no Orlando Scarpelli. Nada melhor que o clássico pra se recuperar, né? Ou pra afundar de vez. Sabe qual é o site do Vasco, cara? Vasco com BR. Não tem ponto, né? Faltam 7 mil ingressos pra acabar lá, doutor Cadinha, pro jogo. Lá onde? Olímpico. Grêmio Liverpool. Sim, senhor. E o Inter vai trazer o Bolatti, doutor Peter. Vai trazer o Bolatti. E talvez o Guinha Azul saia. Vai ter 3 argentinos, então, Dali? Sim, já tem o Guinha Azul. Pelo Pato Balanceiro, senhor. Dagoberto não vem, né? Para o Cavenaghi. Mas o moleque. Vai ter caravana do Juventude, doutor Peter, pra ver o jogo contra o Inter, quinta. Ai, meu Deus. Cara, pode ser o momento que for o Juventude onde tá, o Inter onde tá, ué. Inter e Juventude é sempre tenso. Juventude é líder da chave. Aliás, a dupla Caju, né? O Caxias é líder de uma chave e Juventude é líder da outra. Era isso, doutor Peter. Tá bom, doutor Alcinha, muito obrigado. Vamos liberar aqui. Vamos! Planeta Atlântida 2011 tá chegando sexta e sábado, sem ser essa semana, agora na outra, tá chegando cada vez mais rápido. Temos mais uma novidade. Sábado, depois ainda da Cachorro Grande, quer dizer, não está na ordem dos shows ali, tá? Mas entrou agora Vera Louca. Vera Louca vai estar conosco no palco Pretinho com Vida. Então tem Topa, Santo Grau, Tequila Baby, Biteu Balde, Comunidade Ninjitsu, Paulinho Neves, Do You Like, Klaus e Vanessa, Acústicos e Valvulados, Cachorro Grande e Vera Louca. E isso agora é um estou aqui. Borracho e Louco. A Vera que fez uma das bandas gaúchas que mais fez shows em 2010 e muito mais para essa regravação dos Enanitos Verdes, que é Borracho e Louco deles, que é lindona e é uma banda muito boa no palco, né, cara? Que cada vez cresce mais. É verdade, sou muito fã dessa banda. É muito bom o show deles. Banda que tá um tempão na estrada já, tempão, não é bandinha nova, né? Nada. Isso aí. Parabéns à rapaziada, gente boa da Vera Louca aí. Muito bom! Vamos dar uma rodada aí, vai, Potter! Uma piada! Piada do Potter! Apoio! Lencinhos umedecidos, umbu! Como pode um umbu ser tão molhadinho? Ei. E aí uma loira gostosa tava saindo da concessionária com seu novo carro quando deu uma fechada no caminhoneiro e os dois ficaram parados lá. Aí o caminhoneiro saiu furioso, o caminhão puxou um giz do bolso. Um giz? E aí desenhou um círculo no chão e disse: não sai desse círculo. Pra loira? É. Então ele entra no caminhão, pega um porrete e quebra todos os vidros do carro da loira. É então que ele percebe um sorrisinho maroto no rosto da loira. Tá achando engraçado, é, loira? Ele pega a chave do caminhão e arranha a pintura do carro da loira. Ah, ri agora, loira, ri. E a loira continua ali sorrindo. E aí o caminhão pega uma estaca e estoura todos os pneus da loira. Agora chega, né? E a loira começa a rir. Loira rindo. Rindo, mais. Chega, loira. Aí ele pega o galão de gasolina, derrama no carro da loira, acende o fósforo e bota fogo no caminhão. No caminhão, no carro. Agora quero ver te tirar esse sorrisinho aí. Então é interrompido pelos risos histéricos, a loira. Histérico. Histérico. Como assim, loira? Como é que tu tá achando tanta graça disso? Botei fogo no teu carro. É que enquanto você não estava olhando, eu saí do círculo. Cara, só a loira continua rindo. É que havia um círculo no início da piada, né, Paulo? Então os colegas não acompanharam. Eu estava prestando atenção. É que para a anedota, eles são realmente engraçados. É necessário o acompanhamento desde o início, né? Sim. Vai, Cagê. Coisas que você nunca soube, provavelmente nunca saberia se não estivesse ouvindo o Pretinho hoje e agora. Lixo cultural. O título mais longo de um livro é de 670 palavras. Ah, não. Palavras. Eu parei no título. O cara leu o título, tá bom, né? Não dá, não dá pra botar o título na borda, né? Não cabe. Sapos não gostam de bebida alcoólica, mas gostam de xixi. Sapo cururu grande gosta de xixi. Fica bem paradinho, levanta o pescoço. A mentira mais contada é: estou bem. Não, tô bem. Estou bem. Não, bêbado. Tô bem. Bêbado, cara. É, mas a verdade é que toda vez que alguém te pergunta, e aí, tudo bem? Tu conta uma mentira, né? Tudo bem. Até porque o cara é muito chato, cara, que para pra te explicar que tá mal, né? Bah, na verdade... E aí, tudo bem? Não, tudo bem, verdade, cara. E aí vai. E aí ele fala, então tá, beleza. Vacas conseguem subir escadas, mas não conseguem descer. Acho que é um problema de suspensão da vaca. É verdade, cara. Tem que empurrar a bunda. Ela não freia lomba abaixo. Os flamingos, eu disse flamingos, são rosas, as aves, né? Por causa da alimentação. O salmão também, tu sabia? Tá, mas o flamingo só come salmão, então, é isso? Não. Uma coisa tem a ver com a outra. É. O salmão, ele é branco. E aí ele come umas plantas do fundo lá do mar, que é e rosa, e ele fica rosa, pigmenta a cara. Pois é, aí eu não disse por que o flamingo é rosa também. Porque o salmão nasce branco. Salmão não é rosa, me desculpa. Ele é salmão, né? Não, é laranja. É, ele é salmão. Não, salmão, é laranja. Salmão. Laranja. Não, é salmão, não. Não, é laranja. Laranja. Eu sei que é difícil pra ti, Potter, mas tem uma cor chamada salmão. Não tem, cara. Tem, que cara. Não é nem salmão, é salmão. É salmão. Salmão. O-N no final. É, salmão. Eu acho que o branco é o atum, hein, meu? Não, o atum é o prego. Que é, na verdade, que salmão em inglês. Que é o melhor, né? Peixe. É o branco, Que salmão, salmão esse, é atum, o salmão é salmão em inglês, salmon. O atum é aquele marronzinho. Não, vermelhinho. Quando tu come no japonês, cinza, mas laranja, eu tô dizendo, no buffet, o salmão é laranja, o atum é aquele cinza, roxo, meio roxo. E o branquinho pode ser o prego, como pode ser um outro. É o peixe prego, que é a picanha no e mar. E o flamingo. Mas o prego é o melhor. Flamingo tem nada a ver com isso, cachê. Flamingo não tem no sushi. Não tem? Não tem. Ainda. A única comida que não apodrece é o mel. É verdade. Olha. Eu odeio mel, cara. O filho do amigo meu. É uma bicha. Eu vomito com mel. Mostardinha com mel, não tem. Tem um amigo meu que faz um molinho de mostarda com mel, que é impressionante. Ah, sucesso! Honey mustard. É bom, né? Sucesso. Lá no aquele restaura lá. Um queijinho provolone com melzinho, né? Que beleza. Ah, beleza. E finalmente, se os tubarões ficarem de cabeça pra baixo, eles entram em coma. Já fiz isso. Ah, tá aí a barbada então. Se você tá sendo atacado, pega ele e vira ele. Não, sai como? Fala assim, olha lá em cima, lá. Ele pega e aí ele vai olhar pra cima. Deixa eu dar um toque aqui pra você que tá querendo renovar ou fazer o seguro do seu carro. Atenção, você que comprou o carro novo nas últimas 12 horas. Você conhece a HDI Seguros? É uma das seguradoras que mais crescem no Brasil. Já é, ou já são, mais de 1 milhão de veículos segurados. E por que todo este sucesso? Primeiro porque a HDI tem o HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Segundo, porque o seguro HDI Auto não tem aquelas coberturas adicionais que você paga e acaba nem usando. O resultado é o seguinte: você paga menos, em geral, aliás, muito menos. Peça uma cotação do HDI Auto ao seu corretor. Você vai economizar tempo e dinheiro. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte o seu corretor. Quero mandar um abraço pro meu corretor, meu querido Rafael Leite. É o cara. Adoro esse corretor, né, cara? É teu também, Lelê? É meu também, cara. Olha que legal. É teu também, KG? Eu também, claro. Que bom. É teu também, Amaral? Claro. Lembra que eu tive aquele acidente aqui nesse ano, vindo pro bola? Cara, em 15 minutos chegou. Nada mais do que isso. 15 minutinhos. Foi o dia que tu tava bêbado, né? Não, vou negar. Primeiro que eu estava vindo fazer o bola. Eu não bebo antes de vir pra rádio. Olha, minha corretora chama-se Fátima Capone, lá de Floripa. Boa, um beijo pra também, ela. Beijo pra filha Fátima dela também, a Juliana. Beijo pra ela. O que é isso? Vai, Marcos. Vai lá, mano. Tá doidão? Bebeu? Não, vou negar. Uma adolescente de 14 anos tá com a menstruação atrasada. Dois meses? Com 14 anos. 14 anos. Conta pro pai. O pai vai à loucura, né? Meu Deus. Pai quer quebrar a casa toda, liga, cara. Quem é esse canalha? Tu vai me trazer esse filho da mãe aqui, ó. Quero ver quem é esse desgraçado. Boa. Qual o nome dele? Paulo, para de chorar. Para de chorar. Tu não chorou quando eu tava dando pra ele. Isso. Pai se indigna, né? É meia hora depois. Tão real isso. Chega o cara, né? Chega o cara, bate na porta. Pai já abre indignado e o cara já vai falando, o namorado da filha. Bom dia, senhor. Sua filha me informou já do problema. Devido à minha outra situação familiar, eu não posso me casar com ela, mas eu vou cuidar de todos os detalhes. Se for menina, eu posso dar 3 lojas, 2 apartamentos, uma casa de praia, uma conta de $500 mil. O senhor não se preocupe. Se for menino, terá 2 fábricas e, claro, a conta com os $500 mil também. Em caso de serem gêmeos, também vão ganhar 2 fábricas. Eu tenho muito dinheiro, $250 mil para cada um dos dois, mas evidentemente que no caso de um aborto natural e o pai já interrompendo, não, nesse caso daí tu transa com ela de novo. Não tem problema nenhum. Já tá escolhido o presidente do Senado. José Sarney. Meu Deus, cara. É o que rufem os tambores. Cara, José Sarney é presidente do Senado pela 4ª vez. Mas também tu viu quem era o candidato? O outro candidato, não. Cara? Era um guri de 23 anos, o senador mais jovem do Brasil. E também a gente teve um presidente do Senado pior que o Sarney, que foi aquele Severino, alguma coisa. Mas aquele foi tampão, né? Aquele foi tão ruim, mas tão ruim, que até bom que fica o Sarney. Vocês viram o senador é o Randolph Rodrigues. Isso. Vocês viram no Fantástico Domingo a matéria estarrecedora sobre as delegacias e as cadeias no Brasil? Sim. Não. Cara, chocante o negócio. E qual é o estado que elas estão em pior situação, as cadeias e as delegacias? Tchê, o Rio Grande do Não, Sul. Não, o Maranhão de São José Sarney. Casualmente. Ele saiu de lá, ele tá no Amapá agora, né? Agora ele tá no Amapá. É, mas ele vai destruir as delegacias. Ele vai indo. Ele vai indo. Ele vai ficar lá por... ali. O bom é que ele vai ficar lá por cima. Pra cá ele não vai vir. O Sarney ganha o salário. Não sei. O Sarney ganha o salário de ex-presidente do Brasil? Claro. Claro. Mas ele foi de fato. Não, mas é que ele é político ainda, né? Ele ganhou. Mas não interessa. Mas aí, Lelê, manda uma aí, Lelê. Pô, cara, tem uma coisa que tá me preocupando aqui. Que é um spam, Lelê. Esse é spam. Não, mas eu fiquei com esse aqui, eu fiquei preocupado. Fonte quente. Fonte quentíssima, que mandou o Rodrigo Garcia aqui de Floripa, Rodrigo de Oliveira Garcia. Cara, e ele fala aqui de uma coisa que eu tô bem preocupado, que é o lance das listas de celular, cara. Tá repassando, né? Tá repassando. Repassar pros seus contatos. É o risco que representa a espécie de relação que você mantém com as pessoas cujos nomes constam na sua lista de celular. Entendeu? A gente não dá importância pra uma coisa dessa, tá aqui acontecendo um problema com a gente. Uma senhora mudou seu hábito de como ela lista seus nomes e seu telefone celular depois que sua bolsa foi roubada. Sua bolsa tinha seu celular, cartão de crédito, etc. Levaram, né? 20 minutos mais tarde, quando ela ligou pro marido, usando um telefone público, dando ela de seu, o marido disse: "Ih, mulher, eu acabei de receber sua mensagem de texto que perguntava qual era a senha da conta e eu respondi, enviando o número." Quando eles correram até o banco, foram informados que todo o dinheiro havia sido retirado. O ladrão usou o celular para enviar a mensagem de texto para o marido na lista de contatos dela, porque ela deve ter escrito assim: "Ah, marido, né?" Deve gostar do... Cara, 20 minutinhos, né, cara? Não mais que isso. Eles roubaram toda a conta. Então, assim, cara, a lição que fica aqui, não revele a relação entre vocês, as pessoas, na lista de contato. Ah, na agenda, né? É, não, não bota assim, tipo ó. Assim, telefone casa, de casa. Benzinho. É. Amante. É, mãe, papai, é. Mamãe. Amante 2. Isso, não dá. Amante ruim. Amante 14. Amante, Alfa, Eta, lembra do... amante Curitiba. Floripa. Muito amante tipo. São Paulo. Amante Alvorada. Amante Forquilinha. É, isso. Amante Nova York. Não bota nome, não toca pra nome de homem também. Amante Punta del Este. É, daí assim, ó, quando informações estiverem sendo pedidas através de textos, né? Tipo assim, ah, amorzinho, né? Tá lá, sabe que eu tô namorado, tem lá, tipo, como amorzinho, aí tu recebe mensagem de texto. É, meu bem, me manda o número da conta. Não confirma. Responde antes, assim, né, tá louca. É, tá me tirando. Quando você estiver recebendo textos de amigos ou família para encontrá-los em algum lugar, não deixe de ligar de volta e confirmar se a mensagem é verdadeira, entendeu? Cara? Boa, Lele. Ah, me importa. Toda vez que me mandaram SMS, agora eu vou ligar para as pessoas. É isso. Vem cá, meu. Não roubaram o teu celular. Não, cara. É tudo que tá mandando. Só quando for uma coisa que tu desconfiar, entendeu, cara? Sim, usa o teu sexto sentido. O Arthur, o estagiário, mandou 1:30 da manhã uma mensagem. Que roubaram do vinho. Vem pra cá. Roubaram. Na verdade, foi um gay que roubou. Ele. Aí tava tentando. Aí eu liguei, né, cara? Cara, e o mais importante dessa história é o seguinte, cara. Não deixe de mandar essa importante mensagem pra todos os seus amigos. Boa, eu tô aqui fazendo uma coisa muito isso, vem aqui, ô, meu, deixa eu meter uma historinha interessante aqui, ó. O nosso Léo Carnim mandou aqui. Léo Carnim, nosso ouvinte de sempre. Apesar de viverem na abundância, as coisas não corriam bem entre o marido e sua esposa. Na verdade, ela estava convencida de que ele andava metido com a bonitona empregada Colette. Colette. Então resolveu armar uma armadilha para o marido. Olha. Certo dia, enviou a empregada para casa no fim de semana e não informou ao marido. Você dispensou a empregada. Tá, Colette, vai descansar. Nessa noite, quando iam para a cama, o marido contou a velha história. Ah, desculpa, mas eu tô com uma dor de estômago, vou ter que ir lá no banheiro. E foi-se em direção à casa de banho, era uma casa grande, enfim, era um lugar enorme. A mulher de imediato correu pelo corredor, subiu as escadas e deitou-se na cama da empregada. Mal tinha apagado as luzes, veio o homem em silêncio. Tcharam! E não perdendo tempo, ou usando palavras, saltou para cima da cama e fez amor com toda a fogacidade. Quando terminaram... Quando terminaram e ainda ofegante, a mulher disse... Não esperavas encontrar-me nesta cama, não é? E de súbito, ele acendendo a luz, diz... Meu senhor, minha senhora, sou só jardineiro. Só piora, cara. Fica a dica, que beleza. Então fica a dica pra você, mulher, que está desconfiando do seu marido. Não tenha jardineiro. Talvez o seu marido não esteja te traindo. Não, talvez o marido esteja te traindo com o jardineiro. Eu acho muito difícil. Não, Maurício. Não, o marido foi efetivamente ao banheiro. E o jardineiro que matava a Colette, entendeu? Ou seja, o marido não tinha nada com a Colette. Isso é viagem dessas loucas. Ela queria pegar o marido com a boca na Colette. O jardineiro falou, Colette, me faz um afago. Me faz um omelete. Me bota meia soquete. Mas geralmente quando a mulher tá desconfiando do marido é porque o marido tá traindo mesmo. Não, cara. Geralmente quando a mulher tá desconfiando do marido é porque a mulher é louca mesmo, cara. Não, acho que não. Colette, cara, traz o baguete. Todas as vezes que a minha namorada desconfiava de mim, eu estava errando. Colette, estava errando. Não, Colette. Para, vai ver, cara. O cara tá se agredindo agora, meu. Colette. Muito bem, era isso. Estamos encerrando o Pretinho Básico. Eu perdi alguma coisa. Desta terça-feira, ao vivo para todo o sul do Brasil. Muito obrigado pela sua audiência. Voltaremos logo mais às 18 horas. Até que viemos com Coca-Cola. Gauchão Coca-Cola. Comemore do seu jeito. Verão Colombo, muito mais pra você. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Vem aí o Geiso com o cabelo no espaguete. Nós voltamos às 6 da tarde. Valeu, tchau.